Ô, bicho, a gente é muito amador, cara. Vocês pedindo like ainda. Puta que pariu. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 250. Hoje a gente tem só um jogo pra falar, que é o jogo contra o Paraná. Ganhamos de 1-0. E como dito aqui no programa semana passada, tem coisa mais América do que perder pro Lanterna e ganhar do líder? É isso aí, viu? E foi exatamente o que aconteceu. Estão aqui comigo essa noite, novamente, os culpados de sempre: Felipe Deleucas, Lucas Deleucas e Thales. Eu queria começar o programa aqui, antes de passar a palavra a eles, eu queria mandar um abraço pro meu tio Carlos Fernando, Ticacá. Hoje é aniversário dele, 75 anos. E ele é um dos grandes culpados aí de eu me tornar americano. Ele que me levava para o campo e tudo. Então, queria deixar um abraço aqui para ele no Espaço Decadentes aqui, que é uma casa de americanos. Não é isso? Alguma chance de Thales? Kaká estar ouvindo a gente? Pode ser que ele ouça, sim. Ah, então um abraço, Kaká. Então, já começa a ser, Thales. Dessa boa noite aí. Boa noite. Começar o programa igual a gente começou é bem no estilo decadente mesmo. Vocês querendo 5 mil likes. Boa noite. Vitória bacana, manual do América, né? Perde pro Lanterna e ganha do líder. Normal, tudo tranquilo. Nada diferente, não. Mas tem muita coisa pra falar no programa, muita coisa. É coisa boa, mas semana de vitória é sempre bom. Lucas, Tá essa boa diferente. noite. Boa noite. E mais América também do que só perder pro Lanterna e ganhar do líder, também é perder pênalti em partida importante, né? Acho que Verdade, verdade. a gente tá completando o manual já. Com menos de 12 rodadas aí na Série B, a gente já tá sendo bem América no comecinho. Pênalti no América, nós vamos ter que fazer igual ao futebol americano, que tem uma função que é o kicker, né? Que é o chutador. Nós vamos ter que contratar um cara só para ele entrar quando tiver pênalti. A única função dele é bater pênalti certo. O problema é que quando a gente tem esse cara, que é o batedor oficial, no jogo importante que é para ele bater, ele passa para algum outro bater, que é É, pior que é. Rafael Moura, em tese, só tinha que fazer gol de pênalti, mais nada, não precisava fazer. E no E último jogo de 2018, a gente viu o que deu. é isso aí. Felipe, dessa boa noite. Boa noite. E até complementando essa ideia que vocês deram aí, né? Talvez, já que a gente tem uma posição em campo que a gente nunca preenche com o jogador, né? A gente pode colocar o nosso kicker, batedor de pênalti, para jogar nessa posição, né? Hoje ela é ocupada pelo Léo Passos, que aparentemente está agarrando firme a chance dele no time titular. Podíamos colocar ali um cara que saiba só bater pênalti, né? Pelo menos não vai fazer nada em campo, mas vai fazer os golzinhos de pênalti ali, né? É uma solução. Mas tem que treinar, tem que garantir também. Então, se ele entra só pra bater pênalti, também não pode errar, não. Esse que é o Não é problema, isso? né? Felipe, você quer fazer então um resumo? Thales cumpriu seu papel nos últimos dois programas? Eu gostei Cumpriu com muito maestria? do Thales. Eu acho que ele tá bem apessoado. Acho que vamos deixar com ele, vamos seguir. Bem apessoado também já forçou amizade, né, cara? Como é que um sujeito com uma lataria dessa você pode chamar de bem apessoado? Não tem jeito, cara. Então, bem apessoado, faz aí o resumo, por favor. Cara, então, primeiro agradecer as palavras de Felipe e vamos que vamos. Cara, a gente saímos de BH, duas partidas, uma contra o Lanterna e uma contra o líder. O ideal ali era buscar pelo menos 3 pontos e a gente já começou perdendo 3 para o Lanterna. Então, como a gente já falou aí no começo do programa, o nosso manual de torcedor da América fala que assim, perder para a Lanterna, perder para time todo esculhambado é o normal e ganhar do time que está lá em cima também é normal. E foi assim que a gente foi contra o Paraná. A escalação já começou com o Léo Passos, o que deixou a gente apreensivo e não entendendo muita coisa, o porquê disso. O América jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. O América sufocou o Paraná não viu a bola. Tanto o Paraná não viu a bola, como o nosso goleiro também não viu a bola. O primeiro tempo foi todo do América. Mas a gente está pecando naquele problema que já vem de algum tempo, né? Falta ali um finalizador, um cara de dentro de área, o cara que vai botar a bola para dentro da casinha. O Rodolfo, baita de um atacante, mas para mim ele é atacante, ele ainda não é um centroavante. Aquele cara que fica plantado dentro da área esperando a bola para chegar e arremetar. Arrematar, desculpa. O América jogando muito bem, tudo. Aí, numa jogada de escanteio, não sei se foi o Messias ou foi o Balmer, não sei quem que foi. Desculpa. Quem bateu o escanteio, jogada dentro da área, o Léo Passos errou. Para nossa sorte, ele errou o que ele tentou fazer. Ele errou duas Seja vezes, lá o que inclusive. for, seja lá o que ele for, que ele foi tentar fazer, ele errou por duas vezes. O Ale, que vinha fazendo uma partida muito boa, rolou com maestria para o Rodolfo, que fez um golaço, aquilo que a gente chama de gaveta. É, ele colocou a bola na casinha, né, com uma qualidade ímpar. E foi isso. E a gente acabou que a gente conseguiu achou um pênalti, que não era para ser pênalti nunca. Quer dizer, é que as coisas de América não era para ser convertido nunca, porque ia ser o primeiro gol de cabeça do Mateuzinho. O cara quase arrancou a cabeça do Mateuzinho. A gente ficou meio sem entender por que foi o Alê para bater o pênalti, sendo que quem estava batendo o pênalti era o Rodolfo. Mas enfim, deve ser alguma coisa acordada ali, que a gente, as coisas de vestiário, enfim. O Alê foi para a bola, que é um cara que tem é indiscutível a qualidade técnica do Alê. É um cara que antes, quando no começo da temporada, era um cara que estava chutando mais, agora a gente vê que perdeu um pouquinho esses chutes do Alê. Ele foi para a bola e bateu, não vou falar com displicência, mas ele bateu muito mal o pênalti. E aí virou aquele negócio. 2-0 o jogo nosso, a gente muito melhor. 1-0 você joga o time do Paraná para cima do seu, o time adversário para cima do seu. E foi exatamente isso que aconteceu. O Paraná veio para cima da gente, mas eles também extremamente desorganizados. Um time para ser líder, para jogar daquele jeito é muito estranho, não entendi muito um time ser líder. Eles falaram muito que faltou um jogador, um tal de Bressan, mas um time que depende de um jogador só é meio estranho. O Paraná teve uma chance, que aí a gente viu, a gente tem goleiro, Cavicchioli lá no cantinho, buscou a bola. A gente vai falar muito sobre o Cavicchioli também, que é uma baita de um goleiro, um achado, um cara muito seguro, um cara que tem uma reposição de bola muito boa. E foi isso, conseguimos 1-0, o que nos dá uma segurança, nos dá uma tranquilidade, porque se a gente tivesse uma derrota ali, poderia estar começando uma pequena crise ali no América. Como a gente venceu o líder, estamos ali no G4, agora essa semana é Copa do Brasil, a gente vai ter uma folguinha aí para descansar e tudo. Foi isso, baita, baita resultado, uma partida muito boa do América, uma partida muito segura. Tivemos esse pênalti do Alê aí que ele desperdiçou, a gente vai falar sobre ele também, mas no mais foi isso, uma partida muito boa do América. Eu acho que foi uma partida mais uma para garantir a bipolaridade da torcida, né? Porque a turma ainda não decidiu ainda se o América tá bem ou se tá mal pro ano ainda, né? Pelo que a gente ouve o pessoal comentar, alguns, não, estamos jogando, é futebol para ser campeão, outros falando que tá pouco, que pelo menos é o que eu vejo nos grupos aí, não só no nosso grupo do WhatsApp, mas outros grupos americanos. Agora, desculpa até me intrometendo dos meninos falar aí, mas só complementando, tem a questão também. Agora que a gente não tá indo no jogo, sobra um dinheirinho, acabei que eu assinei pay-per-view, tô assistindo mais jogos. Enfim, tá todo mundo ruim, cara. Você não tem, isso em Série A, Série B, não tem um time que você chame de bom, vamos dizer assim. Jogos muito mal, muito ruins. É isso mesmo. Lembro, até nessa aí, eu fui assistir o jogo da Ponte Preta, não sei quando que eles jogaram, sei que era fora de casa. E assim, era... Eles tiveram contra-ataque, 3-1 zagueiro, os caras conseguiram errar passe. Tipo, o pessoal tá muito mal mesmo, assim, de jogo. Então o fato da gente estar inconstante assim não muda tanto, né? Eu acho que não vou falar que a gente está bem, porque a gente tem peças ruins no elenco ali, assim, então não estamos fazendo lá muita coisa. Não estamos tão constante, a gente tropeçou já em casa, a gente tropeçou pro Lanterna, mas com compensação a gente consegue ganhar do líder também fora de casa. Então, tipo assim, vai ficar. Enquanto a gente estiver pontuando e brigando lá em cima, tá bom. Claro que quanto melhor a gente jogar, mais constante for, maior é a chance de conseguir até ser campeão, né? Porque esse ano está meio que aberto, né? Não tem nenhum time ali disparando, nenhum time mostrando que tá forte, né? Então, aquele que se ajeitar primeiro ali e fizer uns bons pontos, tem grande chance, né, de conseguir manter. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Lucas, é isso aí? Você concorda com o Felipe? Eu concordo. Na verdade, assim, não tenho visto tantos jogos de outros times assim, vez ou outra eu pego um para ver. Mas os times que têm se destacado também nesse começo, né, são times que geralmente não aguentam manter esse ritmo até o final. Aí, assim... Apesar de estarem mostrando um bom futebol, mas você pega o Cuiabá, por exemplo, né, que começou muito bem, mas é um time que geralmente não tem aquela chegada ali no final do campeonato. O Operário é um time que provavelmente é um também que vai cair um pouco mais. E agora que ele está chegando o Chapecoense, depois chegou também Ponte Preta, que são times que talvez se mantenham mais ou menos ali no meio para cima até o final. E a gente tem que se manter junto desse bonde, né? E essa maratona de jogos que a gente vai ter agora não pode deixar a gente esmorecer por conta disso. A gente tá começando a ver que a gente vai ficar ali mais ou menos na faixa de cima, e tem uns times que estão na faixa de cima que ainda podem dar umas tropeçadas. A questão é que na Série B você não pode se deixar descolar do grupo lá de cima, porque é o tipo de coisa que gera crise. Então, se você chega ali no final do primeiro turno, claramente você já vê os dois grupos separados, né? Do pessoal que vai brigar por alguma coisa e do pessoal que vai ficar ali do décimo para baixo. Então, se você está nessa situação, é aquele momento que você derruba técnico. E aí nós sabemos como é que funciona, né? Aí traz um que não funciona, enfim, é complicado. Eu acho que e a gente está indo bem. Para nós, falta, para mim, como o Thales falou aí, perfeitamente, falta para a gente um centroavante, falta um cara que quando a bola vai nele, realmente gera um perigo de gol, né? E isso é importante, isso é uma coisa que a gente não tem, mas também concordo com o Thales no que ele falou, que os times estão muito ruim mesmo, né? Eu acho que a gente não tá, a gente está até bem diferente em relação ao resto da Série B, inclusive, né? Eu peço desculpa, mas eu vou ter que sair, cara, não dá não. Felipe já me elogiou, o Jair concorda comigo duas vezes. Alguma coisa tá errada nessa porra aí, cara. É porque você tirou o óculos, Juliette. É, tá vendo? Ficou um pouco intelectual. Tô na casa de sogrão aqui, não pode fazer isso não. Tá certo. Mas uma coisa que não só nessa Série B, mas eu acho que são dois itens que eu acho que estão tendo de muito diferentes de campeonatos anteriores, que eu acho que, às vezes, um time pior tecnicamente, se soubesse se controlar fisicamente, um time que às vezes é até pior, mas que é um pouco mais equilibrado, pode sobressair, é a questão do cansaço, que são, assim, por mais que em anos normais tem também jogo meio de semana, final de semana, mas eventualmente tem umas pausas, né? Esse campeonato as pausas são bem menores, assim, é muito mais batidão de jogo. E outro é o fator torcida, né? Esses times que são times de massa, que às vezes torcida de casa empurra, isso não vai fazer tanta diferença. Então, é um campeonato diferente nesses dois aspectos, assim. Então, às vezes, são times que podem até não ser tão ruins, mas pô, não tem como você manter uma qualidade jogando no espaço de 3-4 dias, fazendo viagem no tamanho do que o Brasil é um país grande, assim, né? A gente não é se fosse Portugal ali, que é um país pequenininho, qualquer viagem entre extremos ali dá 5-6 horas, mas a gente é um país muito grande, nossos trajetos são maiores, né? Então, e tem uma questão logística também, né? Você pega, por exemplo, tipo o Chapecoense. Para você sair de Chapecó e chegar em São Luís, pô, bicho, é um trampo, não é um negócio complicado. Se para nós é complicado, para um Brasil de Pelotas, para uma Chapecoense, para um Cuiabá da vida, isso aí multiplica por 10, né? Porque os caras vão sair da cidade, vai fazer uma conexão numa outra, dessa outra vai para São Paulo, provavelmente, e de São Paulo ou Brasília vai para um destino. Então, se você tem 2-3 dias de intervalo entre partidas, isso faz muita diferença, né? Sim, eu tava vendo outro dia, era um jogo do Paraná, não lembro contra quem, e também o Avaí contra a Ponte Preta. O segundo tempo desses jogos são sofríveis, assim. O Avaí tava perdendo para a Ponte Preta, no segundo tempo precisando de fazer gol, você vê que os caras não tem físico para aguentar. Então acho que todo time vai sofrer com isso, vão ser jogos piores, assim, porque fisicamente não tem como você aguentar uma maratona dessa com qualidade. Verdade. Deixa eu ler uns comentários aqui rapidamente. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui, ó. Boa noite, Decadentes, dando boa noite pra gente. O Adolfo, boa noite. Léo Passos errou, é pleonasmo. É igual subir pra cima e descer pra baixo. É isso aí. Léo Passos tá sempre aí sendo bem falado nos nossos programas aí. Zé Alves Aguiar aqui tá dando parabéns ao empresário do Léo Passos. Também acho que merece muitos parabéns, viu? Realmente tem muita mãe. Conseguiu um contrato de 3 anos pra um rapaz desse. Eu queria mandar um abraço aqui pro Sérgio Medina, do grupo aqui, que ele tava falando que tá difícil, você tá defendendo o Léo Passos num outro grupo. Eu falei, bicho, arruma uma tarefa mais fácil, entender as mulheres, ganhar na Mega Sena, porque defender o Léo Passos em grupo de WhatsApp não deve estar fácil não, viu? Na verdade, até no último jogo, o pessoal tentou defendê-lo, falando que ele tava, taticamente, ele tava bem, caralho, o cara é atacante, bicho, o cara não tem que ficar marcando os outros, não. Sacou? Mas nem isso, eu acho que ele faz uma qualidade, não. Eu também acho que não, a bola bate, ele tromba, cara, ele tromba com a bola, ele tromba com o jogador, puta que pariu, ele é muito ruim, cara. Pra ser um atacante, pra segurar a bola lá na frente e recompor, bota o Giovani, que isso pelo menos ele faz melhor. Ele é tão ruim atacante quanto o Léo Passos, mas pelo menos recompor ele faz melhor. Ele consegue dominar a bola, o Giovani, né? O que o Lisca elogiou ele foi disso, né? Porque ele era um jogador que entrou muito bem taticamente, mas assim, ele é muito fraco. O tal do marcar, eu acho até, dentro do esquema que o América joga, é até importante os atacantes de beirada recomporem ali. Mas, cara, isso tem que ser assim, o cara tem que fazer isso ok, e lá na frente tem que decidir, né? Que tá longe de ser o Léo Passos. A questão é que no último jogo, não, antes do Sampaio Corrêa, teve um jogo que ele entrou até, o que o pessoal tava, entre aspas, elogiando, é que ele não entrou tão pessimamente mal igual geralmente ele entra, né? Ele só atrapalhou menos do que normalmente ele atrapalha, talvez foi por isso que ficou essa impressão. Contra o Paraná, eu não lembro quem que estava comentando o jogo, era uma menina, não era? No Sport TV? Não lembro. Eu acho que foi uma menina, cara. Ela falou que o Léo Passos estava muito mal, entendeu? Então, assim, um comentarista de televisão que estava vendo o jogo, talvez pela primeira vez do América, já viu o que a gente está vendo há muito tempo. O Léo Passos não dá, cara. O Léo Passos definitivamente não dá. É difícil entender como é que ele é jogador profissional. E eu vou ser sincero com você, eu fico pensando que é o seguinte, eu tô supondo, vamos ser otimista e vamos supor que ele realmente tenha futebol, tá? Ele só não tá sabendo jogar. Vamos ser otimista. Tá queimando o cara, velho. Tá queimando muito o sujeito, entendeu? Então, assim, era preferível. Se ele realmente tiver algum futebol, é preferível dar um tempo, meu, joga aí, entra aí no finalmente, vai tentando ver o que acontece, mas bota de titular é sacanagem. Mesmo que pese o fato de que no DM nós temos Felipe Augusto, Felipe Azevedo, Ademir e agora Mateuzinho, né? Então... Desses quatro aí, você falou, talvez, assim, o que tá menos ruim dos quatro aí é o Mateuzinho. Jogando, mas em comparação com o Léo Passos, os quatro são melhores. Essa seria a comparação? Sim, isso que eu queria dizer. Se os quatro estivessem jogando, provavelmente o Léo Passos seria uma terceira opção. Ele não seria uma... Eu tenho um ponto, eu acho que... Eu tenho uma coisa que eu posso defender a titularidade do Léo Passos. A gente já sabe que o Léo Passos vai entrar, de qualquer jeito. É melhor ele entrar de titular do que ele entrar para ser a solução de algum problema para o segundo tempo. Então é melhor ele entrar e a gente saber que ele vai ser substituído do que ele começar no banco e a gente ter certeza que ele vai entrar. Aí ele sai aos 30 do segundo tempo. Você tá de sacanagem, né, Lu? Mas o Lisca gosta de fazer as substituições no intervalo. Eu digo assim, é uma bosta o fato do Léo Paz entrar, não tem nada que defenda, mas pelo menos a gente sabe que a gente vai pensar, pô, tá precisando fazer alguma coisa diferente, tá precisando de entrar alguém pra resolver o jogo, o Lisca vai e coloca o Léo Paz. Puta merda. É como eu falei, eu acho que ele não tá se explicando. Se ele não resolve como atacante, se é desculpa que ele recompõe bem, ainda tem opções melhores no elenco para recompor do que ele. Então, enfim, tem que pensar melhor, com cuidado aí. Talvez até melhor você colocar um volante, um zagueiro, alguma coisa assim. Depois desse último jogo, até mesmo o Diego Ferreira fazendo dobradinha lá pela lateral. Verdade. Faz mais sentido do que ficar ali insistindo e queimando. Igual eu falei, tô sendo otimista. Se ele tiver algum futebol, ele tá sendo queimado, cara. A torcida tá tomando uma antipatia do cara que é complicado quando começa desse jeito. Então, e são 3 anos de contrato. É muito tempo, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui rapidamente. O Augusto Rezende está concordando, falando com a gente que precisa realmente um centroavante, né? O Marcos Grassi está aqui, ó. Boa noite, Letos. Léo Passos me fez saudade do Rubão. Pô, bicho, Rubão foi artilheiro aí do Mineiro. Em comparação com o Léo Passos, dá muita saudade mesmo, né? E o Sérgio Luiz Raso está aqui falando. Boa noite, Decadentes. Precisamos contratar atacante após as contusões dos nossos jogadores de frente. Nossa, também a gente tá falando sobre posso, isso aqui, né? Posso dar um aproveitar o comentário do Sérgio aí? Claro. Sérgio, só pra conhecer, não sei se você viu, mas a gente tá contratando um zagueiro da bicharada, né? Nós estamos contratando sub-23 da bicharada, zagueiro ainda, né? O Zé Zaguiar levanta exatamente isso, ele fala assim, pessoal, a vinda do Arthur das Marias é necessário? Claro que não. Eu não acho que o Arthur especificamente, mas eu acho que era importante trazer um zagueiro sim. Mas um zagueiro experiente, né? Não, exato. Não, eu digo assim, trazer um zagueiro, eu acho até ok, porque a gente tem uma dupla de titulares boa, né? Que é o Bauerman e o Messias. Agora, nossas reservas são lá o tal do Anderson, o Joseph e o Luizão da base, né? Então, tendo um zagueiro... Sabino saiu. Mas trazer um zagueiro que é um zagueiro da base dos outros, eu não sei se faz tanto sentido. Não faz sentido nenhum quando você traz um zagueiro da base do seu rival e empresta um zagueiro da sua base para outro time. Vende um zagueiro, negocia um zagueiro da sua base. Não faz sentido nenhum, cara. É um negócio ilógico. E esse cara joga bola? Você sabe da história? Esse cara joga bola? Assim, o que eu já, nunca se ele fosse cara, bom, nunca, se ele fosse bom, se ele fosse bom, ele não tava vindo. Porque o Cruzeiro não pode contratar, o Cruzeiro tá todo fudido. O Cruzeiro enfrenta os mesmos problemas que a gente. Então, assim, eles não têm elenco também, para eles emprestarem um zagueiro. O Cruzeiro tem lá o Kaká, que é um bom zagueiro, né? Tem o Manuel, que é para a Série B também, pode ser considerado um bom zagueiro. Tem o Léo, que dificilmente iria sair, talvez ele não tivesse espaço. Eu até ouvi falar uns comentários, o pessoal falando assim que tinham cruzeirenses achando ruim negociar o Arthur, que é uma promessa e tal, mas assim, sinceramente, não sei se... promessa de base a gente sabe como é que é, né? Eu não faço a mínima ideia se o sujeito joga bola, se não joga, mas é o que o Thales falou. Se na situação do Cruzeiro os caras estão abrindo mão do cara, é porque ou o sujeito aprontou alguma, que pode ser também, ou o cara realmente não agrega, né? Não joga questão, bola. A questão é só que a gente precisaria de ser um zagueiro para ser como se fosse um terceiro titular ali, alguém que se fosse sair, um cara que tivesse confiança, e não é o caso, né? Tá vindo um cara que vai brigar com o Joseph, com o Anderson e com o Luizão. Tipo, não sei, não tem nada de diferente, né? E tem outra coisa nisso tudo aí também, Lucas. Se bobear, as últimas negociações do América, os últimos contratos de empréstimo do América, sempre foi caracu, né? Então, o que diga o Lucas Cal agora, que saiu, fez umas partidas mais ou menos no Mineiro, já foi embora. Se esse Arthur começa a jogar e vai bem, você acha que ele vai ficar no América? Rapidinho vai embora. Então, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum uma contratação dessa. E assim, não agrega nada pra gente. E o pior disso é a gente pensar que o Ricardo Silva ficou dando bobeira aí mó tempão, que também, assim, foi bem ano passado, né, um zagueiro de top ultra linha, né, que se a gente subisse, por exemplo, não é um cara que eu queria ser meu titular na Série A, mas é um zagueiro que pra Série B tá bem. Mas e, assim, anos luz melhor do que, mais confiável do que Arthur, e é um cara que ficou dando bobeira aí até fechar com o Operário. Então, se fosse pra trazer um zagueiro... E outra coisa, Lucas, se o Ricardo Silva ainda podia ser nosso centroavante. Ano passado que fez de gol de cabeça. Exatamente. Ainda fazer gol. Pois é. Isso é uma coisa complicada, porque o Zé Alves perguntou se é necessário um zagueiro. Eu concordo com vocês. A gente precisa de um zagueiro para ser uma opção para cobrir uma expulsão, um terceiro cartão do Messias e do Bauerman. E vamos ser sinceros que, pelo que a gente viu... se amanhã anunciasse que um dos dois machucou e vai ter que entrar ou o Anderson ou o Joseph, todo mundo aqui ia ficar assustado, né? Ninguém ia ter confiança. Jogar uma ida de Copa do Brasil com a zaga Bauerman e Anderson ou Messias e Joseph, pesado, hein? A pior ainda, mas aí agora eu... Anderson e Joseph uma partida dessa. Oh, não, tá louco. Mas eu complemento sua dúvida aí. Imagina numa situação aí, você tem o Bauer, meu Messias, o Messias machuca. A zaga vai ser Arthur? Sacou? Menino, sei lá, cara. O negócio não entra na minha cabeça esse tipo de negociação. A gente vai ter o mesmo problema que a gente teve ano passado, né? Quando teve quem precisou do João Cubas no jogo mais do jogo do ano. Então vai fugir muito, ele vai ter aquela segurança de zagueiro novo, assim. Pois é, cara. Eu concordo, até acho que a gente precisa realmente de um zagueiro, mas é um zagueiro pra jogar. Pra ser uma terceira opção viável, até se for preciso descansar um zagueiro. Sei lá, tá com CK alto, nós temos que segurar um dos dois aqui. Nós não temos isso hoje, cara. É pesado, viu? É complicado. O Bernardo Moreira tá falando que o Cruzeiro tem muitos zagueiros. Tem, de fato, mas o reserva lá é reserva aqui também. Não, eu até acho que o problema do Cruzeiro, assim, com relação aos zagueiros, acho que eles precisem menos. Só que eles não estão em ponto de ter que dispensar ninguém, não. E realmente, assim, o Kaká, o Léo e o Manuel lá, dificilmente esse cara seria, tipo, o segundo reserva, né? Mas ele é segundo reserva lá, ele vai ser reserva aqui também. Não vem para resolver problema. Não é um cara que a gente vai ter confiança que vai, quando precisar de alguém, ele vai entrar. Para mim, o problema maior é esse. Não sei nem se o cara é ruim. A zaga do Cruzeiro também, de fato, faz sentido esse cara ser reserva lá. Só que ele não vai ser um cara que a gente vai ter confiança aqui. O problema é esse. E o Marcelo levantou uma questão aqui no comentário, ó, que eu particularmente acho que está muito nessa direção aí, ó. Ele está falando aqui, em relação à contratação desse zagueiro, será que não apareceu alguma proposta para nossos titulares e a diretoria já está correndo atrás? Se for isso, aí que eu estou mais assustado ainda. Porque se pintou uma proposta para o Bauerman ou para o Messias, tem que trazer um cara para chegar titular. Não pode ser promessa, não. Tem que ser um zagueiro... Na linha do que o Thales falou, que o Lucas falou do Ricardo Silva, tem que ser um zagueiro que chegue para jogar. Não pode ser tentativa de base de outro time, não, viu? Vocês acham que pode ser isso? Ô, Jair, ainda sobre esse Arthur, você acha que. Você não. Pensando muito simples, muito, sendo muito simplista. O América hoje é o concorrente do Cruzeiro nessa Série B a subir. Você acha que o cara vai, o adversário, o seu rival vai realmente emprestar um jogador que preste? Claro que não. Você vai reforçar o seu rival nunca, entendeu? Sim. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Também acho que não. Eu acho que tem boi na linha. E se for realmente por conta de uma proposta, aí que é mais assustador ainda, viu? Aí que a coisa fica realmente complicada. Até porque pra gente depois ver que o Arthur não é a solução e tem que buscar um outro cara, na Série B já complica, porque os bons todos já fizeram 6, 7, né? Na Série A, a gente vai ter que buscar o banco de algum outro time. Então, fora o América, dificilmente busca alguém. A temporada da Liga Europeia está começando agora. Então, assim, já não é um seria pior ainda para a sequência, caso a gente esteja negociando o Messias ou o Bauerman. Apesar de que, se isso acontecer, a diretoria vai levantar a mão para o céu e vai agradecer e vai vender. Com certeza. Feliz. E não é como. Está tudo no orçamento, lá já está contando, inclusive, com isso. Então, é meio complicado. Deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. A gente falou isso essa semana sobre a maratona de jogos, né? A gente tem um jogo agora na quarta-feira pela ida na Copa do Brasil. Depois, no sábado, contra o Figueirense. A volta é na terça ou na terça, né? Da outra semana? Ou na quarta? Acho que é terça. Eu olho aqui. A volta vai ser no dia 22. Bom, enfim, 22 é terça. 22 é quarta. Quarta? 22 é terça. E aí nós jogamos contra a Chapecoense na sexta. Não, peraí. Bom, enfim, eu sei que num prazo de 13 dias nós fazemos 5 jogos, sendo ida e volta da Copa do Brasil, sendo Figueirense, Chapecoense e CRB. Na minha opinião, o time contra o Figueirense é time reserva, não é time misto, é time reserva mesmo, com Anderson, Jô, Panini limitada. O que vocês acham? Porque não dá para poupar contra a Chapecoense nem contra a CRB. Na Copa do Brasil, muito menos. Eu concordo, mas com o coração doendo. Tipo assim, eu concordo mais pela necessidade do que pela vontade. Porque, de fato, não vai ter como essa maratona de jogos, a gente jogar todos os jogos com o time titular. E o único jogo que dá para a gente aliviar, vamos colocar assim, seria esse. Mas assim, o Figueirense está engasgado, né, do ano passado para a gente ganhar deles em casa. E é um jogo que, em tese, é um time que está passando por dificuldades, né? Então seria uma vitória. Nunca, na América nunca tem vitória tranquila, mas. Ou seja, seria uma vitória, provavelmente a América vai tranquila. Mas assim, seria um jogo para a gente. Se o time tem crise, já ganhar. Eu acho que pode falar, Felipe. Baseando nisso, assim, a gente perdeu pro Sampaio numa draga danada, né? Então, já que a gente pegando esse time mesmo, a gente vai tropeçar, já vai com as reservas. Quem sabe não investe ali o papel, né? Quem sabe se a gente realmente esperar que a gente vai perder, a gente não surpreende e ganha. Às vezes tem um pouco disso, né? Porque, cara, a chance de algum jogador sentindo no jogo contra o Figueirense e desfalcar a gente numa Copa do Brasil é grande, hein? Porque o intervalo é curto, o jogo lá, os caras são ruins, mas são arranca-toco. Então, vou falar com você que eu pouparia sem medo de ser feliz. Numa boa, perder, ganhar, contra o Figueirense. Porque o problema é o seguinte, contra o Figueirense, na minha opinião, não vai brigar lá em cima. Então, se perder 3 pontos para ele, paciência. Agora, perder 3 pontos para Chapecoense, para CRB, que em teoria vão ser concorrentes numa vaga, é pior. Entendeu? É pior. E depois, e outra coisa, os dois são depois da Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil, vê o que acontece, né? Porque se a gente passar, a situação é uma, se não passar, a situação é outra. O Figueirense é um Cruzeiro sem grife, cara. Eles estão quebrados lá, confundidos. Era um jogo para atropelar. É um time que estava caindo para a Série C esse ano, se as coisas acontecerem, como geral, já era para ter acontecido ano passado, eles conseguiram um milagre lá, né? A torcida comprou e tal. E o que eu falo, assim, não só pelo de sentir, é porque como é a Copa da Joga do Brasil, por exemplo, o jogo contra a Ferroviária, por exemplo, ficou empatado até o finalzinho, a gente conseguiu fazer um gol ali, porque a gente sobrou fisicamente nos caras, conseguiu buscar até o fim, né? Se você deixar os caras jogando todos os jogos, não vai ter gente com perna no final ali. Se você precisar buscar um resultado ali, senão vai ser tipo um São Bento, não vai ter ninguém conseguindo reagir e fazer mais nada, né? Ou pra qualquer jogo, né? Você tem que deixar os caras poupar pra conseguir brigar até o fim, né? Pra não morrer e tomar os gols no finalzinho do jogo, onde a gente tomou muito no... Agora esqueci o ano... Então, a Série B que a gente tomava de empate e virada no final era fora de série. Falava que isso não. Cara, olha que maluquice. A gente vai para Campinas na quarta, volta para BH, joga aqui no sábado contra o Figueirense. Depois, continuamos aqui para jogar na terça contra a Ponte Preta. Mas aí, cara, chega na sexta-feira, a gente já tem que estar lá em Chapecó. Jogamos sexta-feira em Chapecó, para depois jogar segunda-feira, bacana, lá em Alagoas. Pensa bem, jogou sexta. Viajou, digamos que sai de Chapecó no sábado, treina segunda para jogar, treina domingo para jogar segunda. Então, cara, é pesado, é uma sequência pesada aí, e não adianta, você pega um cara tipo o Rodolfo. Rodolfo e tal, tem aquele, né, o sujeito mais socado assim, né, mais pesadinho e tal, tá jogando por muitos minutos. Eu sou socado, Jair? Você é esmurrado. Chutado, espancado. Otários, meu pai falava que quando o porco tava gordo, ele tava sovado. Acho que você tá sovado, né? Tá socado. Sovadão, nego. Essa quarentena ainda, sovadão. Então, assim, eu acho que um cara tipo o Rodolfo é um cara que é muito fácil de ter uma lesão aí, né? Supõe que eles estão fazendo teste de CK, essas coisas todas. É um cara que deve estar com CK mais alto, certeza, né? Que é um medidor de probabilidade de lesão, né? Que mede lá o hormônio, lá, ou sei lá. O Felipe que vai saber falar disso, mas enfim. Ele deve ser um cara que deve estar com a fisiologia complicada. Então, na minha opinião, a gente tem que ser... tem que ser estrategista. Infelizmente, não dá para ganhar toda a batalha, véio. Você tem que escolher, na situação atual, escolher. O meu lado irracional, meu lado torcedor, tô cagando para número, para porra toda, eu quero passar da Copa do Brasil e ganhar do CRB. Só para azucrinar a vida desses cruzeirenses atleticanos. Realmente, CRB, o Cruzeiro tá conseguindo nem ver mais. Ainda bem que... E na Copa do Brasil é só a gente, nego. Cara, se a gente passar dessa Copa do Brasil, vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Eu acho que dá uma outra visibilidade. Eu acho que, inclusive, vai ser a primeira vez, né, que a gente chega jogando, né? Porque da outra vez nós chegamos com tendo sido campeão da Série B. Então, é complicado. Eu acho que a gente tem que passar e ia ser ótimo, viu? O Marcos Graça aqui tá perguntando, ó, em qual posição joga esse tal de CK que o Jair tanto cita? É melhor que o Léo Passos? Uai, provavelmente, viu? Pelo menos funciona. O povo da fisiologia, né, Felipe? Diz que o CK funciona, né? É porque o CK, nossa musculatura, depois que você usa ela, tem... Quando você usa em excesso, né? Eles têm a produção de hormônios, proteínas e coisas assim. Aí tem o ácido lático, né? Que é presente em algumas coisas, que você mede pela LDH. É tipo isso. E o CK é para medir a creatina, alguma coisa também, que... Tá nesse. Ele funciona com a parte de creatinoquinase, pesquisei aqui. Creatinoquinase. Isso é o. E a, ela tá presente na. Eu já passei essa porra aí pra espinha, cara. Acho que não funcionou muito, não. Quando o nível desse geralmente de um dos dois tá alto, sinal que a musculatura tá bem. Um pouco assim, tá. Inflamada ou fadigada, né? Então, se você continuar com o uso em excesso dela, você tem uma chance de lesão muscular. Então, quando você tá alta, é bom você diminuir um pouco a quantidade de exercício para evitar lesão, né? A questão é um pouco isso. Isso aí você consegue ter marcador hoje em dia que pega. E a gente não consegue falsificar um desse, não? Pra gente colocar o menino Léo Passos com seca alto, com a única função de distribuir Gatorade do banco? Para não forçar a musculatura? Mas ele não tem musculatura nenhuma. O CK dele é zero. Nunca tá alto. É só pele e osso. Você não viu o vídeo dele lá no vestiário dançando igual a lombriga? Ele não tem musculatura nenhuma. A única vez que ele aparece usando musculatura é quando ele começa a correr com o Scooby-Doo, né? Quando eles são corrente fantasma, né? O Glauco Valério tá aqui, ó. Sobre o Léo Passos. Atacante que marca, volante que desorienta o jogo, lateral que fecha pro meio, zaga que deixa que eu deixo, goleiro que joga melhor com os pés que com as mãos. Desse jeito, beleza. É o jeito que é futebol hoje em dia, né? Futebol tem essas questões aí. Cada vez mais eu me decepciono com esse menino, gente, Glauco Valério. Primeiro que ele no vídeo ele fala sério, e agora ele escreveu nesse trem, não teve nenhuma palavra de efeito, nenhum daqueles trem que ele escreve. Tem que usar O Adolfo, nosso médico residente aqui, ó. Do Decadentes, creatino fosfoquinase. Eita, isso aí é de passar pra tirar a espinha mesmo, hein? Tô falando que essa porra é pra usar pra espinha, gente. Eu usava esse trem. Mede degradação muscular, é isso aí, é o que o Felipe falou, né? O Marcelo tá perguntando alguma previsão da volta do Ademir e o Guilherme estreia de verdade quando? E aí, gente, o que vocês acharam? O Ademir, eu acho que não tem previsão, não. A lesão dele foi séria e eu acho que o negócio. Dele e do Felipe Augusto. Felipe Augusto falaram no princípio que era 10 dias, já tem mais de um mês, né? Ademir. O pessoal, os nossos médicos, fisioterapeutas, devem ser bom de papo demais. Deve ser que esse cara é gente boa, que toda vez que um atleta vai pra lá, demora demais a sair. É assim, então a lesão, daqui a pouquinho tá de volta. Aí passa um mês, passa dois meses, acho que eles esquecem lá. Ó. Ninguém tá nem lembrando que o Ademir tá lá, ele tá batendo papo, jogando truco, jogando dominó com o fisioterapeuta, não é possível. Lima Lifestyle. Quanto tempo o Lima ficou lá? O Azevedo mesmo. Berola, então qualquer cara do América que machuca é dois meses? A gente não tem aquelas lesões musculares de duas semanas, não? Impressionante, né? O Ademir, como a musculatura dele também é um pouco menorzinha, né? Qualquer lesão muscular, ele se rompe tudo que é fibra que tem no músculo do cara, né? Até recuperar ali demora, né? Rompeu uma lesão muscular no grilo, né? Qualquer coisa quebra a patinha. Então, assim... Ô, Ô, Jair, deixa eu comentar. Posso comentar um pouquinho aqui sobre o que o Marcelo falou aí? Pra gente não deixar passar batido. A questão do Berola e do Guilherme. Eles fizeram. A gente está falando sobre essa questão de cansaço, não sei o quê, não sei o quê. Não existe explicação para o Berola e para o Guilherme ter ido para jogar contra São Paulo e correr contra Paraná. O Berola a gente vê claramente que assim, não está com tempo de bola, ele não está pronto para voltar ainda. E o Guilherme, para você colocar o Guilherme aos 43 do segundo tempo, eu não sei se faz tanto sentido. Para que a gente está levando um Cauê, um Carlos Alberto? Tem que dar chance para esses meninos, ué. É os caras que dá conta de correr, ué. É os caras que dá conta de correr, ué. Entendeu? Berola já deu o que tinha que dar, a gente não vai sair daquilo. Entendeu? Isso é muito doido. Para mim já tinha que ter dispensado esse cara há muito tempo. Pois é. O que eu sei é que, assim, que realmente... O pouco que o Guilherme entrou aí realmente não acho que comprometeu, mas também não acho que agregou. Então não, ficou ali naquela situação. Muito tempo fora também, né? Muito tempo sem jogar. Pois é. Precisa pegar ritmo, né? Isso aí eu acho que é normal. Espero que ele tenha pegado. Agora vai ser a época que a gente vai mais precisar dele, né? Não dele especificamente, mas do elenco de uma forma geral. O Berola era o cara que em algum momento com a gente já foi o cara que a gente tinha esperança, né? Que ele entrava e fazia alguma coisa. Agora já tem vários jogos que ele tem entrado assim, muito mal. Então a gente espera que esses caras, tanto o Guilherme que ainda não teve tanto tempo assim, passe a entrar bem, e até mesmo o Berola, que é um cara que não tem jogado bem, que ele mostre pelo menos 50% vai, daquilo que ele já mostrou aqui em outros tempos. Antes dele machucar, porque daí a gente vai precisar de rodar, vai precisar que esses caras correspondam. E o cara que volta numa lesão demorada igual o Berola, volta com o freio de mão puxado, né? O cara fica com medo de machucar de novo e rola aquela pressão. Com certeza. O cara volta com o freio de mão puxado, O cara não vai no limite, não, porque realmente o cara tá tenso com a situação, né? Então tem que... ainda tem esse detalhe. Eu acho que agora, nessa sequência de 5 jogos aí, nós vamos ver muita coisa acontecer e ver quem que realmente vai agregar no time quando precisar. Né? Vamos ver, não é isso? É possível da gente ver mais Carlos Alberto entrando, ver mais Vitão entrando, é possível a gente ver mais aquele Cauê entrando também, porque vai ser necessidade. Sim, com certeza. Eu acho que... Mas aí tem um outro lado, né? Você tinha que ter usado esses caras antes, né? Exato. Campeonato Mineiro é pra isso, uns jogos mais fáceis é pra isso, aí você faz o cara ir lá pra jogar com o Sampaio Correia, pra quê? Era só viajar de avião pra lá e pra cá? Pra colocar Berola pra jogar? Nesse sentido, eu acho que o Lisca tem feito uma... Aí, na minha opinião, ele tem feito uma gestão incorreta, assim, da gestão do elenco nesse sentido físico. Porque ele tem explorado, até então, ele tem explorado 100% de todo mundo, todo jogo, né? Ele não tem... Pelo menos não me pareceu ainda que ele tenha, em algum jogo, deixado de escalar alguém pra poupar pra algum outro momento, né? Por enquanto ele já vem falando, a gente vai precisar de rodar, a gente vai precisar de rodar, a gente vai precisar de rodar, e até agora a gente não rodou mesmo, não. Pois é. Pensar que contra a Ponte agora não tem Mateuzinho, né? Ou seja, Léo Passa, certeza de titularidade. Certeza. Nossa Senhora, Jesus toma conta. E aí, então esse ataque é quem? É Rodolfo e mais quem? Rodolfo, Léo Passa. Não, isso é sim. Isso, Lucas, você tá achando que isso é você que tá querendo ou que você tá achando que o Lisca vai entrar? É o que o Lisca vai entrar, né? É o que o Lisca vai entrar. Eu não queria o Mas assim, então. Mas vamos bancar aqui o advogado do diabo. Tem quarta-feira, você sem Mateuzinho. Quem que é o ataque? Rodolfo, eu acho que é unanimidade que entra. Mas quais são os outros dois para jogar num 4-3-3? Exato. Eu puxaria o Guilherme para jogar um pouquinho mais atrás e colocaria o Rodolfo e Vitão, por exemplo, para ser uma dupla de ataque. Gê, mas nós não jogamos 4-4-2 tem muitos anos. Ah, mas nós jogamos com o Léo Passa, a gente sabe o que que é. Então vai mudar 4-3-2? Pois é, cara, mas enfim. A questão é, nós vamos mudar agora o estilo de jogo. Justamente no jogo, que a gente precisa tanto ganhar. Então eu faço o que eu falei. Eu tô bancando advogado do diabo aqui. Eu tô colocando aqui, como eu falei, eu tô pensando, você é o Lisca. Você tem a opção, você pode mudar o estilo de jogo. E aí que tá, num 4-4-2. Rodolfo, e vocês falaram mais quem? Vitão, Rodolfo Vitão. E Vitão. Vitão e Guilherme. Vamos conversar que o Vitão também não entregou isso tudo pra gente falar que ele vai ser o nosso atacante. Não. Mas entregou muito mais que o Léo Passa. Então, tudo bem. Muito mais, mas muito mais. Tá, tudo bem, mas é o que eu tô falando com vocês, gente. Nós estamos tirando um atacante, certo? Na prática, num 4-4-2, nós estamos recuando um atacante. E aí, de repente, nós estamos botando o Rodolfo, que deve estar cansado, com o menino da base. Pode dar bom? Pode, claro que pode. Mas nós não julgamos nesse esquema. Não tem tempo para treinar esse esquema. Não tem. Eu, Eu acredito que o Lisca não treinou isso essa semana. Então, é complicado, cara. Isso, assim, não, mas como é que você entraria? A minha opinião inicial seria essa. A secundária, para manter o que seria o 4-3-3 ali, seria entrar com o Diego Ferreira de um lado e para suprir essa ausência, né, do Matheusinho. Uh-huh, uh-huh. Agora, o que eu acho que o Lisca vai fazer muito provavelmente vai ser entrar com Léo Paz. É. O que você falou é o que eu faria para manter o 4-3-3. Eu faria, infelizmente, a dobra de lateral com o Diego Ferreira lá para fazer a ponta. Entraria com o Vitão e Rodolfo. Era o jeito que eu pensaria para manter um 4-3-3. Mas provavelmente o Léo Paz está na fita, sim. Mas o advogado diabo tem um ponto também, né? O Diego Ferreira pode ser que entre como titular na lateral direita. A gente não sabe se o Daniel Borges vai... Ele sentiu uma lesãozinha aí, não sentiu? Ah, mas eu acho que a dele é tranquila. Eu acho que ele foi poupado mesmo, pra não piorar. Se não tiver ele também, vai... Aí fudeu. Aí fudeu com PH de farmácia 2D de Todd. Porque aí, bicho, zangou. Porque o Daniel, acho que dá uma diferença na lateral ali que com o Diego ali não dá, não. O Diego de ponta ali ainda vai. Mas de lateral cobrindo ali... Por que nós estamos excluindo o Toscano do time? Só por curiosidade. Ué, mas não, porque eu acho que ele serve muito mais para ser o cara para ser o 9 ali, não para entrar no lugar do Mateuzinho. Né? É, porque o Toscano, na minha cabeça também, eu acho que o Toscano entrando no jogo no segundo tempo, ele tem rendido mais, quando o time tá mais cansado. Então, não sei, eu não entraria com ele como titular, não. Eu deixaria o Toscano como a primeira alteração para o segundo tempo. Só falar do Léo Passo me dá sono, cara. Que merda. Deu o Carlisson também, né? Que a gente não falou aqui. Ah, é mesmo, gente. E aí, o que vocês acharam do Carlisson? Deu pra ver um pouquinho mais, né? Se joga ou não evoluiu, joga. Evoluiu, né? Deu uma evoluída. Nada que mereça uma titularidade, mas evoluiu qualquer coisa. Pra mim, tá melhor que a Berola hoje. Eu achei ele voluntarioso, assim. Jogou pra cima e tal. Eu achei que... Eu concordo com você. Que é uma opção melhor do que o Berola hoje, né? Então, assim, tem que ver, né? Porque não deu pra ver muita coisa também, né? É. Deu pra ver pouco, mas mais do que a gente tinha visto até o momento, né? É, mas eu acho que o caso dele, assim, não pareceu ser um cara que vai resolver também, mas não. Assim, é o melhor do que algumas coisas que a gente tem. Pra saber o jogo inteiro quanta raiva ele vai fazer, né? Pra saber, tipo assim, colocar ele na escala de quão ele é. Se ele é, tipo assim, empata com o Léo Passos, se ele vai empatar com o Felipe Augusto, ou se ele vai ser, tipo assim, uma coisa mais ou menos ali no meio do caminho, o que vai ser, né? Mas não... Pois é. Vamos pro bala então, pessoal? Vamos. Bom, só um jogo facilita, né? Que a gente tem só um bala e um Colatina. E o Colatina tá sendo fácil ultimamente, viu? Vamos lá. Bala da galera. Votação no Twitter. A gente sempre publica aí após o jogo 4 opções, tá? Ô, gente, mas se vocês não concordarem com as nossas 4 opções, podem comentar lá na enquete. Falar, não, foi fulano, foi ciclano, tá? Escolher 4 pra bala e Colatina geralmente é difícil. Então a gente... Mas é o que o Twitter deixa. Eleito aí, Rodolfo, com 47,7. Seguido de Zé Ricardo com 34,1, muito próximo aí. Messias com 13 e Cavicchioli com 4,5. Ó, gente, eu vou de Zé Ricardo de novo, tá? Rodolfo merece também, tá? Né, assim, fez um ótimo jogo também. Mas eu vou de Zé Ricardo também, porque tá jogando muita bola, cara. O Lisca parece que... Não sei, né? Parece que o Lisca deu uns toques nele, assim, de posicionamento e até um pouco de ansiedade. Às vezes ele tá fazendo terapia também, a gente não tá sabendo, né? Tá aí. Calma, né? Vai ser. Ah, verdade aí, ó. A terapia dele aí tá sendo. Ô, Zé Ricardo, ser pai é difícil, viu? Já vou avisar que é bom exercitar paciência mesmo, viu? Porque não é fácil. E. Então, assim, eu vou no Zé Ricardo pra bala. Tá jogando muito, tá. Tá merecendo demais da conta. Tomara que fique até o fim do ano, porque com o que tá jogando aí, daqui a pouco alguém vem buscar. Thales, seu voto? Eu vou de... Queria muito votar no Zé Ricardo, mas eu vou de Cavicchioli, cara. Até pelo que eu falei no resumo, a gente achou um goleiro, e ele fez uma defesa muito difícil, num momento muito importante pra gente. A reposição de bola dele é um negócio muito legal, coisa que a gente não tinha há muito tempo. Um goleiro que sabe repor a bola muito bem, ele sabe armar o contra-ataque muito legal. É um cara muito firme, então eu vou de Cavicchioli. Show. Felipe, seu voto? Eu vou dizer Ricardo, de novo. Também achei que ele fez uma excelente partida, foi importantíssimo pra gente ali, até pra conseguir meio que anular ali as chances do Paraná. Ele tem jogado muito bem, tanto na parte defensiva, até quanto na participação dele pra armação das jogadas ali, uma contribuição ofensiva também tá bem. Acho que o crescimento dele esse ano tá impressionante mesmo. Ô Thales, você que tá sabendo... Oi, do caralho. Você que é o nosso TV Fama aí, que informou sobre a gravidez do Zé Ricardo, você saberia dizer de quanto... Você saberia dizer de quanto tempo, mais ou menos? Pelo Instagram e coisas do tipo? Ô, Jário, eu falo o seguinte, menino Zé é apressado, porque casou esses dias já tá... Ele gosta de comer o doce, não é fácil, não. É porque eu tô pensando o seguinte, ele não é afobado só pra marcar, não, nego. Ele é cruel. É que eu tô pensando o seguinte, ele vai ter que fazer um gol pra botar a bola debaixo da barriga, aquela coisa toda? Não, ela deve estar de 4 meses a 5 meses no máximo, não mais do que isso. Não, então... Vai ser o gol do título da Copa do Brasil, então. Exatamente, é por isso que eu tô pensando aqui, quando é que vai ser o gol que ele vai fazer pra homenagear o menino ou menina. Então, assim, tem que planejar isso bem aí. Ah, então, né? Tomara que venham os trigêmeos, né? Pra ele homenagear 3 vezes, exatamente, né? Exatamente. Fazer igual o Bebeto e o Romário lá, Niná, essa coisa toda. Ô, Zé, se você estiver ouvindo a gente aí, parabéns, viu? Ter menino é bom demais. É Zé, cansativo, nossa, mas é bom demais. É do caralho. Lucas, seu voto? Eu vou votar no Rodolfo. Eu acho que nesses jogos que ele tem sido talvez ao lado do Cavicchioli, né? Porque a gente realmente concorda com o Thales nesse tipo de... Só que eu ainda não tinha concordado com o Thales. Opa, fechando então. Eu tinha expresso, né? No episódio de hoje. Mas a gente achou o goleiro, mas eu acho que a gente precisa muito, muito desse nosso ataque ser esse ataque definidor, assim. É importante demais quando um cara assim faz um gol. Então, apesar de concordar que talvez essa esteja sendo a melhor temporada do Zé Ricardo com a camisa do América até então, concordar que a gente achou o nosso goleiro, eu acho que ter esse cara definidor e esse Rodolfo decidir é muito importante. Então, vou de Rodolfo. Bacana. Então, empatou, foi eleito aí Rodolfo e Zé Ricardo. Ambos ganham um abraço do Thales em sanduíche novamente, né? Teve um outro atacante que, no decadente do Oeste, eu acho que o Thales vai participar só para ele poder voltar no Luan e dar um abraço, já que ele fez gol lá no ele fez gol no jogo aí, ó. Saudades, Thales. Gol de cabeça. Não sei se você viu. Vi sim, ele postou. Faz falta, todo mundo acha que me reclama e tal, mas Luanzinho tá fazendo falta, né, filho? Luanzinho tá fazendo falta. Ô, bicho, principal, além de em campo, pagodão ali, Luanzinho toma conta, filho. Vou aproveitar, a gente não comentou, ó. O Thales colocou Thales hashtag volta o Alisson, viu? Isso aí é muito amor envolvido, a gente fica sempre convidando o Alisson para participar aqui, a gente quer que ele volte pro Decadentes, mas ele, né, ele faz aí um certo anos glicosado para voltar para nós aqui, né, mas a gente, um dia ele já será convencido pelo amor do Thales. É que, só para completar a informação aí, ó, há 21 semanas o Zé Ricardo postou que a esposa estava grávida. Vocês que já são papais, vocês fazem a conta aí, mais ou menos, quanto que isso dá aí. Ué, então vai dar certo demais, véio, porque se nascer com 39, não são 18 semanas. Não, mas com 21 ele anunciou, então deve ter já deve ter umas 23, né? Tá, pois é, então, eu tô fazendo as contas aqui. Supondo que nasça aos 39, que é onde a curva é mais provável, então quer dizer que tem 16 semanas até lá. 16 semanas é 4 meses. Olha o gol do título aí pintando, ó. Ê, trem doido, ó. O Zé Ricardo fará o gol do título. Ê, alegria, melhor que tá tendo. Vamos pra Colatina, então? Colatina é sempre uma surpresa, né? Aqui... Eu, inclusive, sou da opinião que nós vamos ter que mudar o nome do prêmio nesse, né, do jeito que tá andando aí. Não vai poder ser mais ser eleito o Colatina do jogo, não. Ou nós vamos ter que tirar ele da eleição. Ele vai ser o Clóvis Bornai do Colatina do Decadentes. Não vai poder ser eleito mais, não. Então foi eleito aí como Colatina da galera. Léo sempre passos com 40,9. Mas dessa vez, menina Alê, com 34,8, chegou próximo. E Mateuzinho com 21,2. Seguido Lisca com só 3%. Como já falei, que todo jogo que o Léo Passos entrar, o Lisca será meu Colatina. Não vou nem paro para analisar mais. Então meu voto é no Lisca, embora ele não tenha feito nada crucialmente errado nesse jogo, a não ser escalar o Léo Passos. Mas vai o Lisca mesmo. Lucas, seu voto? Eu vou votar, por mais que o Léo Passos faça aquela raiva eterna, eu vou votar dessa vez, por incrível que pareça, no Alê. Porque eu fico puto quando o cara perde pênalti. O América tem esse histórico de perder pênalti em jogo decisivo. E o cara vai e perde o pênalti que poderia ter meio que sacramentado a vitória, né? A gente conseguiu, no mesmo lance, o Léo Passos dá uma assistência bonita, o Mateuzinho quase faz um gol de cabeça, dá o pênalti e o Alê vai e me perde o pênalti. Ah, não, aí... Acho que me fez que, apesar de todas as raivas do Léo Passos, esse último jogo que me fez mais raiva foi o Alê com essa perda desse pênalti dele. Não, bateu mal, cara. Bateu tosco. Bateu, foi assim, aquela batida de quem não treina pênalti, né? Porque displicente. Muito mal. Tá certo. Felipe, seu voto? Eu vou votar no Léo Passos, ainda porque o Alê, após ele errou o pênalti, ainda, aliás, tá fazendo um combo e voltar o Lisca, porque o Alê pegou o pênalti batendo no lugar do Rodolfo ali, ou com a anuência do Lisca, ou porque o Lisca não teve pulso pra barrar. O Lisca tava zoando o presidente na arquibancada, dessa vez ele tava colocando as costas. Tava ocupado. Mas ainda dá, ainda assim, eu acho que daria pra ter feito alguma coisinha, por exemplo, ou pelo menos dá uma dura depois, mas não, você bateu assim, você tem que definir o batedor, né? E se o Léo Passos também entrou 100% com a anuência dele, né? Então, acho que dá pra colocar na conta do livro, vou seguir o Jairo, o Léo Passos entrando, a culpa é dele. Thales, seu voto? Cara, isso sem dúvida nenhuma, eu vou de Léo Passos, quem joga bola sabe quando você tem um cara no seu time que não consegue dominar uma bola, não consegue fazer nada, você tem que correr dobrado. Então, em apoio aos outros 10 jogadores do América, eu vou de Léo Passos. Olha aí, então empatou o Colatina, 2 Lisca e 2 Léo Passos. E o voto pro Lisca foi por causa do Léo Passos. Então, fica sendo o nosso Colatina aí, em função disso, ganha um abraço do seu Alisson Fernandes, a peste negra do CT. Né? Então, eu já, torcendo aí para que ele vá lá entregar esse abraço. E é bom o Lisca ficar esperto, porque os dois xodós atuais da torcida do América estão desempregados, né? O Anderson Moreira e o Tigrão. Nossa. É bom o Lisca ficar esperto. Nossa aí com esses abraços do Aso. Bom ficar esperto. E olha só, eu não torço para isso acontecer. Mas pelo que o Salão falou outro dia na reunião, ele... Opa, desculpa, Lucas, pode falar. Agora o complemento, sua fofoca tava mais legal. Lucas, o Lucas caiu. Ele ficou tão triste que ele caiu. Eu ia falar, eu ia falar que na última reunião das últimas reuniões de diretoria, quando tava para vir o Lias, que tal, esse papo todo, o Salum falou que tinha feito as pazes com o Anderson, porque antes disso não voltava, não. Então, não sei, né? Será que hoje em dia valeria a pena aí essa... Voltar a bater papo com os dois? O Lucas comentou dessa reunião aí, ele tinha falado que a diretoria lá, o pessoal queria o Anderson, né? Só que, tipo assim, pra voltar eles tinham que se acertar, né? Então ele falou que o Salum foi, encontrou com o Anderson pra, tipo, resolver fazer as pazes, pedir desculpa, essas coisas todas lá. Uhum. E que aí, tipo assim, foi o Anderson, foi, conversou, pra depois chegar com a proposta e pedir o que ele sabia, que o América não tem condições de pagar. Então, tipo assim, ele ficou puto com ele de novo, né? Só que, claro, dessa vez não exacerbou, né? Acho que depois dessa aí, então, que ele, tipo assim, ele teve que ir lá pedir desculpa e depois ainda tomou, tipo assim, basicamente um não oficial, né? Acho que ele vai... Acho que não vai procurar tão cedo, não. E outra, com certeza ele tá aí igualmente com o Tigrão, né? Agora, né? Tá porque certo. O Tigrão saiu aqui, ó, na aceitem, ele é o Passos mais 10. Velho. A nossa base não tem base. O sub-23 dos outros são melhores que os nossos. Mas não critiquem a base, hein? Pau nos compradores de lote. Futebol não é o forte. E risos. Ah, agora sim. Agora voltou do Loco Valé. É isso aí. Como é que tá o pensamento de vocês pra ponte? A vitória? Poxa. Como é que tá pro seu entusiasmo contra o jogo contra a ponte? 2-0. Simples assim? 2-0. Tô escutando assim, Lu. Ah, agora voltou. Pô. Tava mudo aqui. Mas só um comentário antes disso, que o Salum tava puto com o Anderson, e com certeza ele tá igualmente ou mais puto com o Tigrão, porque o Tigrão saiu numa situação muito parecida também. Então, pro Tigrão voltar, teria que fazer as pazes. Mas uma coisa que, assim, eu não torço pra acontecer de chegar e ter que talvez voltar a conversar com algum outro técnico, porque se isso acontecer porque o América passou por uma fase difícil, mas, assim, quando você joga 5 jogos no espaço de 15 dias ali, a chance de o time dar umas 2 ou 3 tropeçadas e o técnico balançar são grandes, né? Então tomara que isso não aconteça. Porque senão vai ter que o Salum passar o Pires de novo ali pra ter que baixar a cabeça e pedir desculpa pros caras de novo. Não, você tá doido. Vai dar certo. O que eu espero é a classificação contra a Ponte nos dois jogos aí. E desses 3 jogos aí da Série B, se a gente arrancar uns 4 pontinhos, uns 5 pontinhos, pra mim tá de outro tamanho. Como eu falei, tá na hora de ser estrategista. Paciência, não é isso? É isso. Não é isso. Eu quero é 3 vitórias. Grupo de amizade, quando a América perde, é chato pra caralho. Puta que pariu. Parece que tem cara que... Quando a América ganha, o cara fica... Nem parece. Aí quando a América perde, o cara aparece e Puta que pariu, que esse cara é chato. Faz parte. Um abraço, galera. Bom, algum último comentário, pessoal? Temos um programa? O Sérgio Luiz Haas aqui está falando aqui que o nosso programa sempre cada vez melhor e falando que o futebol do Ale está cada vez está ficando muito enganador. É. Será que é por causa da renovação? Na verdade, o jogador renova com a América e fica mal, né? Impressionante, né? Você tá doido. Então é isso, pessoal. Temos um programa. Estaremos de volta aí domingo que vem às 20 horas. Agradeço a todos aí que estão nos ouvindo. Não são inscritos no canal, se inscrevam, né? Que estão ouvindo pelo podcast, assinem o nosso podcast também. Isso nos ajuda demais aí a produzir conteúdo para vocês, tá certo? Grande abraço a todos e até mais, até domingo que vem. Um abraço, pessoal. Valeu, galera. Falou.